Confirmando, a cabeceira nozela deslocada 90 metros, sono 643. Gente, o Golfo, no 64. Airport, Seagull 158, the request pushback and stop. Clear the satellite for taxi, Seagull 158. Call it for taxi, airport, Seagull 158. Afirmativo, 095 ajuste. Push back cancelamento no 02. O 02 autorizado, chame táxi, TAN 3502. TAN 3520, chama na táxi. Puxa. No 643, solo aos 36, livrando à direita, táxi via Alfa e Juliette, gate 09. Alfa, Juliette, gate 09. Tower, Portugal, 158, the request, take. 158. Clear taxi via Juliet Alpha, Romeo Short Hold in Port Manoy 10, contact ready for takeoff. Portugal 158, QNH 1015. Juliet Alpha, hold short, runway 10, and we'll call you when ready, QNH 1015, report 15. Bom, 643, aguarde antes da taxa Juliet, saída do Portugal e após ingresso para o gate 09. Gente, mantenha a Alfa antes da Juliet, pode passar de Portugal direto na Juliet do 09, no meio, pode ser. Taxi 122, 2 horas e 31, Recife. 3520, taxi livre via Índia Alfa no ponto de despachame pronto, ajuste 10 no ciclo. Índia Alfa no ponto de despachame pronto, 3520. Pronto. 3520, a linha decola, vento 150 graus, 049. Livre linha decolada, 3520. Chame 118, decimal 3. 123? Afirmativo, frequência da torre. Não. 3530, decola aos 43, controle 1, 19, décima 8. 19, 8, 3, 5, 2, 0, obrigado e boa noite. Boa noite. Portugal 158, we are ready. Portugal 158, clear to line up and wait. We line up and wait, Portugal 158. Portugal 158, clear for takeoff, wind 150 degrees, 04 knots. Clear for takeoff, runway 10, Portugal 158. Otor, igual no 805. 805, prossiga. Autorização para Natal, por gentileza. Pronto para cópia? Por favor. Bom, 805 para Natal, nível 370 autorizado, via peso 1-0. Decolagem peso 1-0, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Zipar. Controle Salvador 1-19, decimal 8, aciona 5005, gol no 805. Autorizado 370 para Natal, com subida PUCA Zipar, curva à esquerda. É, na APR Zulu 10, 198 saída e transponde 5005. 1805 correto, chame pronto para puxa acionamento. Parar. Torre Salvador, boa noite, Azul 4062, na final da 1-0. Boa noite, Azul 4062, livre fuso, pistão 1-0, vento 1-40 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Azul 4062. Ok, sente, 4062, livre pouso. Portugal 158, airborne at 4-6. Salvador departure control 119, decimal 8, bom dia. Right, it's for the airport, you go 158. Salvador, muito boa noite, Gol 1606, autorização para Marcel. 1606, pronto para cópia? Pronto para cópia, Gol 1606. Gol 1606 para Marcel, autorizado nível 350, via Frisco 58, decolado da pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 501 no Gol 1606. Sente autorizado para Marcel no nível 350, via Abreu 58, decola da 1-0, primeira curva esquerda, Puca Aracaju. 198 é o controle, 5011 é o transponder, Gol 1606. 1606 correto, chame para posicionamento. Chamarei, obrigado. Arremeteu azul 4062, chegou alto. Gente, azul 4062, tem condições de prosseguir visual? E fazer base pela esquerda? Pode ser uma vetoração, por gentileza. Gente, no controle 119.8, azul 4062. 198, azul. Puxa, pega acionamento, Gol 1805, no ponto 6. Confirme para a torre. O Gol 1805, box 6, pushback acionar. Autorizado, chame táxi, Gol 1805. Chamará. Mil pés, esquerda pro norte, azul 4062. táxi. É o voo 1805, POB 131, com 3 horas alter na Maceió. 05, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera, chame pronto, ajuste 1015. Juliette Alfa, chamada lá. Esquerda 190, pode descer para 2500, azul? Afirmativo, deixa para 2500 pés. Para 2500, azul, 4062. Completa esquerda, aprox servidor 366, informe na final R9. Ok, sente, como na final R9, já estou quase 062. Próximo ponto de espera e pronto, 805. 1805, a linha decola, vento 130 graus, 062. A linha decola, vou no 805. Informação em curso Bravo, ajuste 1095, pronto, cópia. Pronto. 1896 para João Pessoa, nível 370 autorizado, via Frisco 58, decolagem pistão 10, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, controle Salvador 119.8, aciona 502, o gol 1896. Nível 370, João Pessoa, decolador 10, curva esquerda, Pucca, Aracaju, Peruísque 58, 19.8, 5092, 896. Afirmativo, chame pronto para posicionamento, boa noite, 896. Chama lá. Torre Azul 4062, mais uma vez, agora na final, estão no zero. Azul 4062, mantém aproximação, guardando pista livre, cabeceira deslocada 90 metros. Ok, segue na aproximação, sente deslocamento azul 4062. Zero 062, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 069. Sente livre pouso, pistão no zero, azul 4062. Para posicionamento, gol 1606, está no portão 8. Autorizado, chame táxi, segundo 606. Chamar para o táxi, segundo 606. 1805, decola 58, controle 119.8, Mogi. Bom dia, bom domingo. Valeu. 1805 da Gol, está na saída Pucas de Barcos Americanos. Noite, Gol 1805, contato radar, saída Pucas, suba ao nível 370. 370, saída Pucas. Gol no 805, troque o código para 5005. 5005, identifico. Gol 714, aguarde o copo. Bom dia, dessa via para 2000, avante LS em glide com os primeiros 900 metros impraticáveis. Lima, Juliette Lima, ajuste 1015. Papai, 2000 Lima. Sim, deixe tráfego da companhia, inicia e chama pronto para táxi, Gol 1896. Bom, se tráfego da companhia, vai chamar o táxi, 1896. Azul 4062, solo 01, levando a direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da táxi Juliette, Azul 4062. Via Alfa, mantendo posição antes da Juliette, na frequência Azul 4062. Bono 714, pronto para cópia? Bono 714, Parará Caju autorizado, nível 230, via Golf 677. Decolagem pistão na zero, curva esquerda, saída Pucas, Jamora Caju. Controle Salvador 1, 19.8. Aciona 50 no 3, Bono 714. Autorizado então, Parará Caju.